Faz tempo que a gente não toca essa, vai. Uma dose só, dividida em dois corpos. Uma alma só, dividida em dois corpos. Eu sei o melhor, pois. Se você tá, eu topo. Eu colo, eu colo. Trate-as como ladies, não como gagas. Honey, baby, boa de afaga. Que eu quis, feliz, sonhei, pensei. Ser feliz é bem melhor que ser rei. Hey, hey, hey, menina, digo ó. Até no sino ouviu só. Nós combina teu beijo melô, riso de pérola fina. Me ganhou, ilumina a retina. Ai, essa sua boca de açaí, feito a roupa de sair. Bala invadiria até pesadelos pra salvá-la. Pra ser teu, camafeu, bom malandro ou nerd. Um olhar desse seu GPS se perde. Uma dose só, dividida em dois corpos. Uma alma só, só, dividida em dois corpos. Eu sei o melhor. Se você tá, eu topo. Eu colo em teu colo. Uma dose só, dividida em dois corpos. Uma alma só, dividida em dois corpos. Eu sei o melhor. Se você tá, eu topo. Eu colo em teu colo. Ela disse é sua família, seu ectobonilha. De fé, ter você, minha mulher maravilha. Viver um conto de fada, história encantada. Outros caras querem te ligar, mas você já tá ligada. Casamento é coração, vidas em lua de mel. Se livrar da solidão, devagar aí ao léu. Quero pegar sua mão, depois fazer meu papel. Riscar estrelas no chão, pra te passear no céu. Vem com nós. Uma dose só, dividida em dois corpos. Uma alma só, dividida em dois corpos. Eu sei o melhor. Se você tá, eu topo. Eu colo em teu colo. Uma dose só, dividida em dois corpos. Uma alma só, dividida em dois corpos. Eu sei o melhor. Se você tá, eu topo. Eu colo em teu colo. Uma dose só, dividida em dois corpos. Uma alma só, dividida em dois corpos. Eu sei o melhor. Se você tá, eu topo. Eu colo.